sejam impostas as mãos para tomarmos os joreis, para escutarmos alguém falar, como eu vos falo agora, esquecendo-nos que as palavras, em todas as filosofias, que um grama de palavras, me perdoem, que um grama de ação vale mais do que uma tonelada de palavras. Temos que deixar essa atitude cômoda, que um dia nos será prestada contas, para começarmos um mundo novo. Ajudar a nossa casa espírita, a nossa igreja, um hospital, um orfanato. Porque quando o Senhor for verdadeiramente o meu pastor, quando eu de fato crer que Ele é a suprema inteligência do universo, como está na questão primeira do Livro dos Espíritos, quando eu colocar minha vida em Suas mãos, nada me faltará. Como Chico Xavier, sofrendo tantas necessidades, era um dos seres mais felizes da Terra. Carlos Baccelli nos diz que o que lhe marcou mais em Chico Xavier era a sua alegria, o seu contentamento em servir. E quando já o quebrado pelos anos, velhinho, ele brincava com as suas mazelas, dizendo: eu, durante todos esses anos, cuidei do meu corpo, mas eu acho que agora, está na hora de cuidar do esqueleto. Porque só sobrou o esqueleto. 92 anos de mediunato, de vida entregue aos seus semelhantes, de renúncia, de cuidar de 14 sobrinhos de seus irmãos menores, com salário de fome, dormindo poucas horas por dia, sofrendo de um olho, sofrendo de angina, de problemas vasculares, de problemas nos rins. Era extremamente feliz. Sua maior alegria era ser médium, dizia-nos o Chico. E um dia disse que se ele pudesse ter um sonho, ele gostaria de ir para um lugar onde ninguém o conhecesse, que ele pudesse ajudar as mães solteiras, as gestantes, a essas meninas que recebem um filho sem ter nenhuma noção de responsabilidade, nenhuma condição de amparar aquele rebento. E muitas vezes são enganadas pelo discurso do mundo para o aborto infeliz. Ele queria cuidar delas. Chico Xavier, na minha opinião, é um dos maiores espíritos a pisar o solo da Terra. Porque se Jesus nos diz que aquele que quiser ser o maior de todos seja aquele que mais serve, eu propriamente não conheço o maior servidor do que o apóstolo Cândido Xavier. Então, meus amigos, neste Natal de Jesus, o seu convite amoroso não é para o sofrimento, para o remorso, para a atividade inoperante, para o temor, para o medo, mas para o trabalho no bem, para iniciarmos o amor ao nosso semelhante, para levarmos a sua mensagem de luz. Essa é a maior caridade, nos diz o Espírito Emmanuel, a divulgação da doutrina espírita, através da sua célula, através da casa espírita, que é o foco de luz do planeta, assim como os outros templos o são também. Levarmos a mensagem redentora do Cristo, a água da fonte viva que dessedenta toda a sede para o sempre, porque a água do mundo é semelhante à água salgada. Quanto mais sorvemos, quanto mais bebemos daquela água salgada, mais temos sede. O mundo não é capaz de nos preencher o vazio do coração. O homem tem um vazio dentro do coração do tamanho de Deus, dizia-nos Santo Agostinho. Então, nesta noite, queremos pedir a vocês para lembrarem de Jesus, não somente na noite de Natal, mas em todos os dias, através da renúncia, da coragem, do trabalho